Panorama Agrícola para 17 de março de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 17 de março, de lua crescente, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Você confere no Panorama Agrícola de hoje uma dica para o bolo não murchar. No Panorama Regional, o Chicão fala sobre pecuária bovina e pastagens. E na entrevista, Santa Catarina Rural avança com a capacitação de técnicos da EPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. O bolo não vai murchar se ao tirar do forno você cobrir com um pano seco. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com Roberto Abate, que é engenheiro agrônomo e um dos responsáveis pelo programa SC Rural, e principalmente na promoção desse programa junto a técnicos que vão fazer a linha de frente. E hoje está sendo dado o primeiro passo aqui na Regional de Florianópolis, na capacitação de extensionistas e técnicos da EPAGRE. É isso, Abate? Exatamente. Foram constituídos pela Secretaria Executiva Estadual do Projeto Microbacias e a direção da EPAGRE dois grupos de trabalho, e o estado foi dividido em duas grandes regiões, e a partir do dia de hoje nós estamos realizando seminários em todas essas regiões administrativas da EPAGRE a nível de estado de Santa Catarina, com o intuito de repassar as informações mínimas necessárias para que todos os técnicos da EPAGRE, já que o seminário é um seminário interno de capacitação do nosso pessoal, então para que esses nossos técnicos das equipes regionais e das equipes municipais tenham assim um conhecimento, vamos dizer, homogêneo da operacionalização do programa SC Rural, e passem a partir desse momento, então, a fazer a promoção no município. A promoção seria a divulgação do que é o projeto, como que ele se operacionaliza, quem são os beneficiários, quais são as linhas de apoio. Enfim, é o pontapé inicial, vamos dizer, a largada, para que efetivamente as ações que estão de responsabilidade da EPAGRE dentro do SC Rural sejam iniciadas. Abate, quais são as principais informações que os técnicos estão recebendo nesse treinamento? Bem, de início, nós apresentamos assim, os objetivos do projeto, né, que é o objetivo maior, é para melhorar a competitividade das organizações dos agricultores familiares do estado de Santa Catarina. E, por si só, no objetivo já estão contidos todas algumas diretrizes, vamos dizer assim, e limitações até do programa. Então, eles estão recebendo essas informações de quem serão os beneficiários, quais as linhas de apoio que o programa oferece, como que os produtores podem se beneficiar, que procedimentos os produtores devem tomar para isso, quais as capacitações necessárias para que a gente possa chegar até acessar, vamos dizer, o Fundo de Investimentos Sustentáveis, que é o que vai apoiar financeiramente a agricultura familiar de Santa Catarina. Além disso, definir melhor com eles as especificidades do que é esse fundo de inversões sociais. E estamos aproveitando também, exatamente aqui, para definir um calendário de ações a nível de municípios, para promoção a nível de municípios, que nós faremos no final desse encontro, e também para passar para todos os técnicos as ações das demais executoras, já que o SC Rural ele deverá ser executado por 7 secretarias de Estado, incluídas aí a Secretaria da Agricultura, como a coordenadora desse grande programa. Quantas pessoas estão sendo treinadas hoje? Hoje nós temos em torno de 60 técnicos que compõem a região de Florianópolis, que é composta pela região de Florianópolis e a ex-região de Brusque, hoje elas compõem uma única região. E nós temos também a participação de alguns técnicos da SIDASC que estão acompanhando o encontro. Para o ouvinte ter uma noção um pouco mais exata, Roberto Abate, como um jovem agricultor, por exemplo, poderá acessar crédito do SC Rural? Na verdade, como eu falei, como objetivo é melhorar a competitividade de organizações da agricultura familiar, tanto o jovem como a mulher, como o agricultor, eles deverão estar organizados, formal ou informalmente, através de grupos, através de cooperativas. Enfim, tem que ter no mínimo um grupo de interesse comum para que eles consigam pleitear junto ao fundo, né, o estabelecimento de pelo menos uma aliança produtiva com uma indústria. Vou dar um exemplo, por exemplo, um grupo de produtores de leite resolve melhorar o seu sistema de produção, com isso ele está melhorando a qualidade e a quantidade, o volume de leite produzido. Um laticínio que eles entregam vai se beneficiar disso por ter assim, uma maior oferta e regularidade e qualidade na produção. Então, os dois ganham. O que, que o laticínio poderá contribuir para que agregue mais valor à produção desse grupo? Então, se ele puder, a exemplo já de alguns casos que tem, pagar, vamos dizer, um centavo, dois para mais, pela qualidade do leite produzido, por exemplo, ele estará contribuindo para a agregação maior de leite e a produção desses produtores aí. Então aí fica caracterizado o estabelecimento de uma aliança produtiva, que nós chamamos. Nesse caso, então, eles poderão acessar recursos daí organizadamente através de um projeto para melhorar o seu sistema de produção, a logística necessária para entrega desse leite, conservação e transporte. Essa é uma das linhas. E para isso procuram a EPAGRE? Os interessados deverão procurar a EPAGRE do seu município, que terá, a partir desses seminários, as informações necessárias para se beneficiar desse projeto. E outras modalidades seria através de formação de cooperativas, associações. É um pouco questionável, eu digo no sentido de que, se envolver transações de comercialização, existe algum impedimento legal. Então, a forma jurídica que tem que ser bem estudada de como os produtores se organizar quando eles constituem um empreendimento próprio, que é diferente da aliança produtiva que a gente comentou, e aí eles precisam, de certa forma, ter um CNPJ, e uma das organizações mais viáveis para atender seria o cooperativismo. Então é outra forma que eles têm, que podem constituir cooperativas, e aí tu teria um projeto para a cooperativa vir a melhorar os sistemas produtivos e o processamento, comercialização de seus produtos. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Roberto Abate, entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre o Santa Catarina Rural. Obrigado, Abate. Fique ligado no Panorama Regional. Manejo campo nativo. A sobrecarga animal tem sido um dos principais fatores limitantes na busca do aumento da produtividade em pecuária bovina de corte. Esta filosofia de superlotação, a qual não considera a capacidade de suporte da pastagem, tem construído para degradação e baixo rendimento do campo nativo, além então de conclusões equivocadas sobre a real qualidade e produtividade desse recurso natural. A ação do pastejo envolve a desfolha, o pisoteio e o retorno de nutrientes ao solo, e é um fator bastante relevante na dinâmica do ecossistema de pastagens naturais. Tradicionalmente, a lotação animal geralmente permanece constante ao longo do ano em toda a região serrana. Desta forma, como as pastagens naturais possuem uma estacionalidade em sua produção de forragem, existem épocas de superpastejo em períodos de escassez e de subpastejos em período de abundância. Então, esse descompasso gera problemas tanto para os animais como para as pastagens, limitando a produção de carne e diminuindo a produtividade da atividade. Então, com um ajuste da carga adequado, pode-se então otimizar os recursos forrageiros disponíveis, garantindo para cada categoria uma quantidade de pasto suficiente para atender suas exigências nutricionais, seja ela de manutenção, crescimento ou engorda. Uma maior demanda de alimento está associada a um aumento de oferta de forragem maior ao longo da primavera e verão. No outono, com a redução da taxa de crescimento da pastagem, se promove a comercialização então, de terneiros, diminuindo a carga animal que se ajustará à estação crítica do ano, que é o inverno. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.